Abriram a roda no meio do salão, mas desta vez não teve boa rodando ali no chão. Pô, que isso, essa mina é um esculacho. Eu tô aqui no palco, mas o show é lá embaixo. Eu tenho o dom e o poder de rimar. Essa mina tem o dom e o poder de hipnotizar. Ela é do tipo que faz e acontece, mas ouve o balanço, o corpo todo estremece. Remexe, ginga, dança. Deixa maluco de 30 babando que nem criança. Cheia de graça, salve, salve, simpatia. Com uma alegria que contagia. Só de observar já melhora o meu astral. E a temperatura do recinto ferve a 1000 graus. Quem vai chegar pra desenrolar? Ou vai ficar de longe só olhando ela dançar? Dança, menina. Tô te filmando. Dança, menina. A chapa tá esquentando. Dança, menina. Tô te filmando. Dança, menina. A chapa tá esquentando. Chega, não chega. E tá de bobeira, se cai na minha rede eu brincava a noite inteira. Pra frente, pra trás, no swing da batida. Mas por enquanto eu fico só narrando a partida. Ele foi pro ataque, chegou com tudo. Mas mandou a bola pela linha de fundo. Segundo, mandou na trave, não soube chegar. Por enquanto o jogo é dela, 2-0 no placar. Não tem pra mais ninguém, eu sei, não adianta. Ela rebola e a torcida se levanta. Balança, balança, o estádio inteiro. Com um gingado de tortar qualquer zagueiro. Com a camisa 10 no meio do salão. Prontinha pra jogar na minha seleção. Eu vou descer do palco e vou botar meu time em campo. Hoje no Manamina, pode crer, eu me garanto. Dança, menina. Tô te filmando. Dança, menina. A chapa tá esquentando. Dança, menina. Tô te filmando. Dança, menina. Mulher brasileira, mais bela poesia, né? Vai vendo. Vai vendo como ela mexe. Vai vendo. Olha como a rapaziada fica babando. Brincadeira não, hein? Olha como ela rebola. Olha como ela sobe e desce.